decolada 0 Capcom. Thank you. 3, ascendo a São Paulo, visto na Gabana 1, treino de voo 050 e ajusta na Gabana 3. Azul 5126, autorizado com PIN, via roda do pano, que é Alfa 21, até o destino, decola da 10, saída Argo 1, transição Elefa, e após Elefa, direto Pozó, vai interceptar o Alfa 21. O nível autorizado é o 360. A campanha do controle 120.8, transponder 5502. Thank you. 0, o vento é norte com 0,2 nós. Feliz amor, 0, Roscar, 0, 0. Bom dia, meu nome é Cassão, autorizando a chegada do Mó de Ono, do Ono 3 Tato, do Cidade de 2050, do Cidade de 2003. Cargo 9073, confirme, avistou alguma coisa aí na casa de bom? Alisson 8, bom dia, Azul 4, Zé, Azul 5, 1, 2, 6. Salvador, bom dia, Azul 5126, Arbor 1, cruzando 18007. Azul 5126, na capa da Arma do Colário, cruzando via, sai da Arbor 1, de 2360. Cruzando via, Arbor 1, de 2360, Azul 5126. Recife, frequência 1228, altão 126, né? Azul 2776, eu falo. Azul Miguel. Observe uma viatura na alta. Se dirija aqui a sessão contra incêndio, não vai interferir no seu táxi. Eu sigo de volta a leste táxi até o gate 01 de Alfa e Julieta. Para o destino 013.